Só minhas pernas sabe o quanto que elas caminharam. Só minhas costas sabe o peso que eu tenho carregado. Só minhas mãos presenciaram meu punho cerrado. Só minha mente suportou o que eu tenho aguentado. Nada foi fácil, hoje tá vivo e se tornou um prêmio. Semiologia, medicina, conheci o veneno. Cada gota do meu sangue não caiu em vão. Meu tiro, meu caixão, eu fiz superação. Só minha barriga fez barulho quando bate a fome. Fiz o barulho da batida com o microfone. Fugi das grades da cadeia, eu adiei a morte. Virei superação, sei contar com a sorte. Fugi do vício, nicotina, me desfiz da arma. E decidi entrar pra guerra usando as palavras. Eu vim de uma família pobre como muitas outras. Poucas alimentação, contando as roupas. O que meus olhos viram, poucos que entende. O que a pele sentiu, muitos arrepende. Colecionei tristeza, plantei muitas derrotas. Trilhei o caminho aqui sem volta, fiz a rotatória. Fiz tantas amizades que daria um belo livro. Fiz cada canto do meu simples e o meu preferido. Sentei pela terceira vez pra compor essa letra. Em 10 minutos estava feito e tudo na cabeça. Cada escolha era certeira e tudo mudava. 2008 apologia sonora formava. Até subir no palco foi uma longa caminhada. E pra gravar juntando troco pra fazer uma faixa. De porta em porta na escola pra cantar na sala. Até chegar em todo canto minha voz estava. Tive vontade, mas dificuldade na verdade. Atrasou algumas delas, responsabilidade. Eu retornei como prometido, apologia. Isso aqui é mais que tudo minha segunda vida. Me dediquei em cada estrofe, em cada rima. Cada toque que fez a trilha dessa batida. Que se amanhã eu não existir nesse mundo louco, tô registrado em decibéis mesmo sendo pouco. Não espero sucesso pro flash da mídia. Que o som resgate alguém assim como salvou minha vida.